faz um elo da corrente. Junto e misturado, oprimido covardemente. Tem seu braço armado, a guerrilha prossegue, a guerra santa também. Que soem as trombetas e que os anjos digam amém. A redoma, a soma, o leão solto na selva, Lucifer sorrindo, esperando a pá nas trevas. Vários bico na pista e os meninos tão bolados. A guerrilha da igualdade tem milhões de soldados. Pelo grito do oprimido na 3x2, isolado, sem visita, sem jumbo. Tudo racionado, sem rádio, sem tela. Só humilhação, Alckmin e José Serra. Bonde da podridão, bonde louco do meio do mato. 20 horas e você lá, na lata de sardinha, suando sem parar. Sem direitos humanos, sem ONU, sem defesa. Humilhação que cê não vê nas páginas da Veja. No bonde dos covardes, 2000 anos de humilhação. Guerrilheiros armados, preparados pra revolução. A coroa sofredora, garimpando de mês em mês, pra ver se leva o jumbo pro filho. De 6 em 6, a visita na correria, tentando arrumar o da condução. Pra 5 de visita, é 30 de busão. Capa preta, filho da puta, que indefere todos os pedidos. Foda-se o lapso, se tá ou não vencido. Rebelião externa ou interna, que ocasiona o opressor. Oprimindo o nosso povo, é só tirano e ditador. O Justino, covarde, encapuçado e pelas costas. Alvo fácil, inocente, do jeito que os gambé gostam. Eu nunca vou desistir. E pra todos que vos seguem, eu sou um elo da corrente. A guerrilha prossegue. A guerrilha prossegue, trutão. Vamos que vamos, ladrão. O braço armado quer o fim da opressão. O guerrilheiro tá na disposição. Não vai falhar na missão. Revolução pra ver muralhas ao chão. A guerrilha prossegue, trutão. Vamos que vamos, ladrão. O braço armado quer o fim da opressão. O guerrilheiro tá na disposição. Não vai falhar na missão. Revolução pra ver muralhas ao chão. Os revolucionários nunca vão fugir do bang, nem que sejam sacrificados com seu próprio sangue. O salve monstro a ser seguido, é nós que tá bandidos. Guerrilheiro de Davi, o braço do oprimido. Um desumano tratamento psicológico afetado. Por Deus só fortalece os que jamais são derrotados. A sequela da escravatura, senhores do engenho, respondem com as próprias mãos ao gás lacrimogêneo. Periferia, vários bolados, olha os ratos no bolão. Bota a rajada, irmão, e solta o pancadão. Zé Povinho atrasalado, atirou pedra na cruz. O romano opressor cuspiu na cara de Jesus. Querem meu corpo na vala, minha mãe chorando sobre o caixão, implorando pra Deus me conceder o perdão. Não quero isso pra minha vida, sou revolucionário, a testemunha em vida. Pelo certo, sanguinário, devastador como um tsunami. Chapa quente como um vulcão. A fúria do crime é o terror da opressão. Como escassa educação, alto índice de mortalidade. É nas senzalas do mundo moderno que age o gambé covarde. É nas nossas crianças desinformadas que usam sua 40. Um preto apto batendo de frente. Os gambé não aguenta, apocalipse até o fim. A guerrilha vai prosseguir. Milhões sintonizados que jamais vão desistir. É desse jeito, vagabundo. E pra todos que nos seguem, eu deixo um salve pra geral. A guerrilha prossegue. A guerrilha prossegue. A guerrilha prossegue, trutão. Vamos que vamos, ladrão. O braço armado quer o fim da opressão. O guerrilheiro tá na disposição. Não vai falhar na missão. Revolução pra ver muralhas ao chão. A guerrilha prossegue, trutão. Vamos que vamos, ladrão. O braço armado quer o fim da opressão. O guerrilheiro tá na disposição. Não vai falhar na missão. Revolução pra ver muralhas ao chão. Na sombra do onipotente descansa meu coração. Eu tenho mais de 1000 motivos pra revolução. Senhor me alistou e a missionária tá alerta, guiada pela luz. Sei que a paz vence a guerra, o bem vence o mal. Meu espírito é imortal, meu verso agressivo, intensivo e fatal. Entre rosas e espinhos, sei caminhar. Entre cobras e leões, na áspide vou pisar. Não temerei mal algum, Deus está comigo. E o mesmo é por nós, pela voz do oprimido. É verso proibido que denuncia a podridão. Combate a covardia e se incomoda a oposição. Que quer pôr ladrão na prisão, trancado na cela. Enquanto rouba o povo que morre na miséria. O SDB faz discurso pra omitir os fatos. Investe no presídio pra ver o humilde trancado. O que cê quer de nós? Nosso sangue e nossa pele. Quando o louco se rebela, aí o verme treme, mas paga de herói. Eu sei o que cês querem, exterminar a classe pobre, vai segurando o gambé. A plantação é livre, a colheita obrigatória. Vingança ou defesa, isso agora não importa. O sofredor queria paz,